ser tú que me quieres. Confessa-me, eu sei que tens sofrido. Longe de mim, sabes, naquela cruz minha vida eu dei por ti. Te dei a minha graça e paz, eu te dei amor. E cada dia mais, e cada dia mais, mesmo assim você de mim se afastou. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, só serás feliz se voltares pra mim. Igual ao passarinho, distante do ninho e sem direção, tu precisas voltar para mim. Sei que te recordas, não dá pra esquecer. Sem mim a tua vida não é viver. Sei que estás vazio e triste, sem prazer. Quero te dar alegria e forças pra vencer.